localizador. Chegada Cari com 10, 14. 1014, 2000 pés, chegada via Cari. Controle, é o Lima Mike Foxtrot. Chega. O Foxtrot tentou contato com a torre 3 vezes em 118 decimal 30 e não obteve resposta. 786, Lima Mike Fox. Perdão, então, corrigindo agora, 118 decimal 60. Salvador, muito bom dia, Papa Romeo Lima, Mike Foxtrot. Papa Romeo Lima, Mike Foxtrot, bom dia, ciências do tráfego. Está autorizado o cruzamento da final da 28. Chame para cruzar a final da 35, Lima, Mike Fox. Afirmativo, então iniciando o cruzamento da 38, chamará para o cruzamento da próxima pista. Já livrou o eixo da 28. Ok, sim, esse contato visual com a aeronave. Também está livre, vou seguir para o cruzamento a 35. A final do 35, após o cruzamento efetuado, mantenha o corredor axé e chame o controle em 19 decimal 8. O Lima Mike Fox. Livre cruzamento da 35, transfere após o cruzamento para o controle em 19 decimal 80. Grato. Ponte Sara pronto, boa Uno Triple 7. Uno Triple 7 a linha e decola da pista 28. Vento 230 graus com 17 nós. Autorizado a linha e decolar 28, boa Uno Triple 7. Estão dois autorizados, chame o táxi, 3191. Autorizado, vai chamar o táxi, 3191. Controle Salvador, é o Lima Mike Foxtrot. Prossiga. Já no setor sul do campo, prossegue pelo litoral a 500 pés até Farol da Barra. Litoral axé até o Farol da Barra, Lima Mike Fox. Avisou o localizador da 284060. Azul 4060, complete aproximação e redução, chame torre, 118, decimal 6. 86, bom dia. Sim, mantém. A linha mantém 28402. Oi, Salvador, bom dia. 4060, azul, se avisou no final da 28. 64060, tem contato visual com o campo? Tem batido. Continua a aproximação, guarde pista livre. Decolado ao 58, chame o controle 119, décima 8. 119, décima 8, boa tarde. É 740, inicie redução para aproximação. Bom, Salvador, boa tarde. transfere ao voo 1777. 77, mantenha a proa, é 3 mil pés. Após estar autorizado no nível 320, saída gole. Mantenha a proa, é 3 mil pés após saída gole. 1777. Da decolagem, Capiceiro 28, Guará 02. Azul 4060, tem livre pouso da pista 28, vento 240 graus com 149. Livre pouso 4060. O Guará 02, decolado ao 00198, bom dia Guará 02. Chamou o controle 098, bom dia Guará 02. Patrão 07. 2104, prosseguindo na aproximação, padrão. Boa tarde, Guará 03. Guará 03. 03. Guará 02, contato radar. Mantenha pro até 3 mil pés após estar autorizado. Nível 250, saída Aron. Mantenha proa após o perfil da Aron, autorizado 250, Guará 02. Controle autoriza o Guará 03 voar direto a Aron. Cumpriu o perfil da saída, Guará 02. Vai cumprir o perfil da saída, 02. Salvador Azul 4107 para o táxi com 3 horas e 40 de autonomia, POB de 107, alterna cabinas. Para confirmar o POB e alternativa, o Azul 4107, só copia a autonomia, que é de 3 e 40. POB de 107, alterna cabinas. Azul 4107, táxi autorizado, prossegue via Juliette, Alfa, até o ponto de esperada 28. Na Golf, mantendo até a minha escuta até lá. Ajusta no 0, no 4. Gente, Azul 4107, prossegue para a ponto de espera da 28, via Juliette Alfa. Mantém sua escuta até a Golf, o Azul 4107. Solo 3191 para o táxi, 57, está alternando Campinas com 3 horas e 40. 3191 autorizado táxi via Índia. Alfa agilizando como número 1 até o ponto de espera da 28. O ajuste no 0 e no 4, mantendo a minha escuta até lá. Índia Alfa na sua escuta até lá, o Tana 3191, agilizando. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, Azul 4060, livrou na Delta. Cliente, agiliza o táxi, prossegue quilo para o pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio 1. Agilizando quilo, pátio 3, aguardando o pátio 1, Azul 4060. Azul 4107, dê passagem na nave da TAM, ok? Segue com o número 2. Tá ok, Azul 4107. Estabilizado, 06740. 96740, complete final ILS, chame Torre 18 decimal 6. Pátio ONU, gate 09, azul 4060. O 6740 tem contato visual com o campo? Ainda não. Ok, chuva leve sobre o campo. É, o vento 230 graus com 12 nós. Continua aproximação, informe quando visual. Informará. Espera, nave modulou? É o Carcará 01, sabe, 6001, tá com 74 no telefone. Carcará 01, nossa identificação, chegada de pit, vai na pro adianto, desça para nível 070. Pronto, Delta 070, obrigado, Carcará 01. Pode, 9767, 40. Ok, ciente, tráfego avistado, pouso autorizado na pista 28, vento 240 graus com 15 nós. Autorizado chamar torre 1 no 8 decimal 6, ajuste no 094, com voo. 186, bom trabalho, 3191. 685254402, boa tarde. Para 01, está autorizado nível 040. Para 01, autorizado nível 040. Autorizado chamar torre 1 no 8 decimal 6, ajuste 10 no 4, bom voo. 1086, 10 no 4, ajuste azul, 4107. Ali mantém, 3191. Ali mantém, 3191. Web 6740, seu solo ao 08. Libere à esquerda, chame o solo 219 ao livrar. Para o 219 ao livrar. Alfa Tango Tango, prossiga. Ok, está livre o táxi e cruzamento da 17 35, ingresso Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame o solo 219. Está livrada a Delta. Prossiga via Alfa Juliette, portão 04, web 6740. Confirmando, a próxima perna é Guarulhos? Não sei, amigo, mas eu posso lhe dizer daqui a pouco. 0 graus com 12 nós. Teve decolagem 28, 3191 iniciando. Mike Foxtrot, prossiga. É o Papa Romeu Lima, Mike Foxtrot. Lima, Mike Foxtrot, prossiga. Mike Foxtrot, está visual com o local de pouso? Meio-dia 35, decola para Guarulhos e depois Porto Alegre. Então é o 340 Guarulhos, pode ser? Pode ser, pode ser. Vem correr não, nível 340. Chame para a nova autorização, web 6740. Tá bom, amigo, obrigado. O visual retornará a Salvador? Poderia confirmar para o Foxtrot, ele não copiou? Gente, reporte 20 milhas de Salvador, Lima, Mike Foxtrot. Controle, o Foxtrot não conseguiu copiar. Lima, Mike Foxtrot, regresso pelo corredor Axé, mantém 500 pés, reporte Pituaçu. Corredor Axé, 500 pés, reportará do Pituaçu, Foxtrot. Controle 199, decimal 8. 01, reporte estabilizado na final ILS. Passará estabilizado na final ILS, passará 01. Boa tarde, tá 3216, cruza 190. Então, 3191, mantenha pro até 3000, após estar autorizado a acessar o nível 380, saída gole. 3191, eu pequeno desvio à direita, motivo informações. As formações aqui na proa de decolagem, é possível a esquerda imediata após a decolagem? Eu vou coordenar com controle, manter posição e aguardar. Manteremos. Acione identificação, chegada a cara e desce e mantém nível 050. Chegada a cara e descendo para o 050, para 8001. Papa, papa, alfa, tango, tango, vai pro pai 3? Afirmativo, está na mais que para ingresso no principal, pai 3. Estou visual, com a aeronave está na Lima. Corrigindo, está na Lima. Pode prosseguir via parte 1 até o parte 3. Reporte no estacionamento. Gente, prosseguindo Alfa Tango. Tango Tango, pretendendo decolar para Paulo Afonso? Afirmativo. Qual nível? Foi solicitado 090, senhor. Enter, reporte para a chamada, já vou coordenar o 090 para Paulo Afonso. Isso, aí também para a chamada para funcionamento, o papapapa, Alfa Tango Tango. Através do Parque Pituaçu, sobre o corredor Axé, 500 pés. Papa Romeu Lima, Mike Fox, chame Torre 198, decimal 6, para ingresso circuito de tráfego. Obrigado, até a próxima, Lima, Mike Fox. Torre Salvador, boa tarde, é Papa Romeu Lima, Mike Fox. Lima, Mike Fox, mantém o litoral em forma travessura da torre. Para a Fox Trot. O azul 4107 decolou aos 14, só informa o tráfego à sua esquerda, um helicóptero, está mantendo 500 pés aí na linha do litoral, ok? Gente, azul. Chame o controle 198, por favor. 198. Um, passa nível 100, chame Recife 1288, alterno 3325. CB1288 ou? 1288, alterna 133325, TAM 3191. Salvador, boa tarde, Azul 4107. Está descendo à esquerda e subindo para o 340. Base pela direita, dá 7, chame na final, vento 240 graus com 0,612 de nós, Lima, Mike Fox. Cruzada na final, Fox Trot. Suba ao nível 360, saída agora. Gente, nível ascensão 360, tem condições de aproar a Guali da presente já, o Azul 407. Gente, Azul 4107. Mantenha o perfil da saída. Autorizado o pouso, cabeceira 17, vento 210 graus com 13 nós, Lima, Mike Fox. Livre pouso na 17, Mike Fox Trot. Carcará 0, restaurante, tá bom, ótimo. Carcará 0, ouro. Torre 198, decimal meia. Frequência livre, Fox Trot. Solo foi os 17. Grato, Fox Trot. Três Salvador, gol 1754, cruza nível 200, descida a Marcia Antena. Bono 754, acima identificação, chega da cara e desce, mantém o nível 060. Tá na cara, acabou de bloquear a Jona. Voando a posição Kari, descendo ao 060. 1754. Estimativo, gol 1754. E aguarde a autorização para o pouso. Prosseguindo a aproximação, aguardando a autorização para o pouso e falta trem baixar para a carga 01. Ciente. Carcará 01, está na final DLS Zulu da 28, com trem baixado travado, visual com a pista. Ok, agora avistado, pouso autorizado na 28, vento 230 graus com 17 nós. É, uma chuva leve aí sobre o campo, aguarde a pista de úmida a molhada, ok? Ciente, confirme, últimos 1200 está emprestado, Carcará. Não, negativo, apenas os últimos 90 metros. 90 metros, Carcará 01, autorizar pouso. 1288, alterno 3325. 5288, 3325, azul 4107. Dois no meio, prossegue descida até 2000 pés, ajuste 1014, reposto estabilizado na final ILS. Para 2000, puseremos estabilizado. 001, desce e mantém nível 040. 040, 38001. Gol no 754, desça e mantém o nível 050. 050, 74. Tem um no 754. Tente no 754. Approach. Good morning. We have 6721 passing 190-2110. Information November. Táxi à direita até o pátio militar. Táxi à direita, na Tartará 01. 060, carry arrival, web 6721. Salvador, por gentileza, qual aeronave que está à frente do seu 8001? 8001, tráfego 12 horas, 9.5 milhas, é um Alfa 320 da TAM, passa nível 050 para 2.000 pés. Gostei, obrigado. Seja no meio, informe a velocidade indicada. Agora reduzindo, 2309. 8001, reduza para 2309. 2309, 7001 está autorizado nível 040. 040, 38001. Atingiu 040, 8001. 7001, aguarde para prosseguir descida. Aguardando 8001. ...001, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Para 3.000 com 1.014, da 8001. 754, desça para nível 040. 040, 754. Web 6721, desce e mantém nível 050. 050, 6721.